minha meta, usando a mente, falo ao mesmo tempo que ando, destrinchando o vocabulário do cotidiano, parafraseando, simbolicamente expresso meu sentimento, versando de maneira simples, humildemente, cantando e rimando. Essa vai pros mano e pras mina, debaixo do mapa até pra cima. Dou a dica da rima que predomina, que não se denomina, se estabiliza, se materializa, apontando a saída entre a morte e a vida. Por isso prego a justiça, meus olhos enxergam a cada dia a evolução da rua. Só nasce no lado leste, mas no oeste que vejo a lua. Sem ideia, mistificada, meu objetivo sendo atingido, quebrando o silêncio de muito tempo, sou um grito. Mais uma vez, do Contra e DK, prosseguiu. Destilando fragmentos de argumentos, alguns pensamentos descritivos, obtendo ideias inovadoras, reduzindo o potencial crítico de amigos. Alguns dizem que minhas frases não encontram um sentido definido, dentro de um labirinto longínquo, muitos caminhos me levam ao objetivo devido, atribuindo ao divino o dom de poder me expressar através das palavras, dando a cara a tapa através de formas simbólicas, alternativas e sátiras. Direcionado pelo Espírito Santo, eu canto em todos os cantos, clamo cânticos ao Todo-Poderoso que me cobre com seu manto quando me vejo em prantos. Lágrimas que escorrem como oceano em meio ao ataque da tempestade, tipo um grito do vento envolvendo sentimento de dor em cada beco da cidade. Mais um oferecimento do Contra e DK. Compre um CD do Contra e DK, do Contra e DK, a dupla de merda. Aí, agora. A primeira impressão é a que fica, por isso amigo de mim você não ouvirá, é nós na fita. Minha delinquência sonora deflora toda obra morta, aposto desmitificando a mentira. Cuidado com a rede de intrigas, dissensões, contendas, conspirações e cobiças. Mentes maléficas maquinam com ousadia o mal dia após dia, de esquina em esquina. Versos poéticos escritos com amor e esperança, citados como um poema. Não quero que meu tema se torne lenda de trilha de cinema ou entre na rede de corrupção de qualquer esquema. Seja você mesmo pra que não se sinta um estranho no ninho. DK chamado Elias em busca de um novo caminho. Epílogo. Epílogo. Resumo da ópera. Resumo de toda a história, de tudo que eu passei, várias fases da minha vida, escrevendo meus poemas, meus temas. Só que você não me entende. Você vem falar pra mim que eu canto fora da base. Você vem falar pra mim que eu não sei rimar. Você vem falar pra mim que o Pedro não sabe produzir. Aí, irmão, volta pra prancheta.